só tendo um anel de prata e um trance lindo de marfim, pra saber da hora exata de embarcar vagabundo e pra entrar no seu mundo, só tendo um anel de prata e um trance lindo de marfim. É quarta-feira, vamos comemorar a pedra azul. Question for the one in a meeting. Have the minds of the global business. Give me the price for your bump and treason.